beijos demais. Ele é demais. Como ele me seduz e me dá paz. Juro, quero só você. Não sou assim, esqueça tudo, já passou. Pode acreditar, eu serei capaz de te magoar assim. Só você, meu bem. Você me fez sentir alguém. Pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim. Que te amo sempre foi assim. Pois isto que eu estou dizendo são palavras do meu coração. Não é mentira, eu juro. Oh, oh. Teu amor é assim, enfeitiça. Faz ter desejos demais. Ele é demais. Como ele me seduz e me dá paz. Você me fez sentir alguém. Pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim. Você é tudo pra mim. Juro que te amo, sempre foi assim. Pois isto que eu estou dizendo são palavras do meu coração. Não é mentira, eu juro. Oh, oh. Descobri.